lado do patinho, do patinho. Um, dois, três. Vai daí dando tudo. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. O Cláudio, o tá motorizado, a gerente muda. O Denis logo. Mochila, mochila. Mochila. Ai, ai, ai, amor. DJ Felipe cobiçado. E aí, meu parceiro Playboy, diz aí. Ratinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas cantas, ratinho na cintura. Bora, montando, chega, bora que achar, moleque. Bora que achar tudo. Puta, só caçando, só caçando, só caçando puta. É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta. Será que é? Puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. É tudo, tudo. Alô, minha Red Live! Essa aqui vai pro Eterno, Luanzinho e meu parceiro novinho. Vale a minha Red Live! Toma, toma, toma! E aí, Gel? Bora pra cima, moleque. Tu sabe que é nós. Estamos em chão, preparado. Cola em mim, vem pro meu lado. O nosso bonde é da correria. Dia e noite, noite e dia. O nosso... Bora, minha Red Live! Correria, dia e noite, noite e dia. Comanda a cidade que comanda... E o nosso boneco do Rob também aqui com a gente, bora ninguém. É o Red Live. Vamos! Comanda a cidade que comanda a cidade. Bora, João, bora, caminho! Yeah. É o Red Live. Aqui sabotei o copo dessa pira. E o quê? Aqui sabotei. Bora, bora, bora, bora, só não vai sabotar o meu, viu, bora? Ai, garoto! E bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Olha o saque! Olha o Helder dos Mal Falados, cobiçado. Ele tá de volta hoje com a gente, é o Helder. Ele é a primeiríssima dama, sempre, sempre. Receba os nossos cumprimentos. Um abraço pra você, meu brother. Pega o saxi, vem mexendo. Pega o saxi, vem mexendo. A mulher mexe o bumbum. Vai mexendo, vai. E mexe, mexe, mexe, mexe, mexe esse bumbum. Bora, peru. Amigo tá pedindo, amigo tá pedindo, amigo tá pedindo. Doente de amor. O quê? Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Quem não conhece sofre! Mais pólvora! E bota pra cima! Ei! Oh! Bora! Quem tem uma amiga sincera, bota a mãozinha pra cima aí! Quem tem uma amiga safada também bota a mãozinha pra cima aí. E a mulherada que tá solteira bota a mãozinha pra cima aí. E o homem que tá cheio de dinheiro a fim de gastar bota pra cima aí. Bora, doidão! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vê. Deixa Deus. O Felipe Co. Alexandre Pato. Beatriz. Beatriz. Beatriz. De lado, puxa amigo e vê. Meu osso. Mostra tudo. M40, todo mundo. Pode, pode. Pode sentar. Pode, pode. Pode sentar. Pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Família Pinte da Cabanagem, abraço vocês também. Toda a galera da Cabanagem com a gente, mesmo. Falando na Cabanagem. A gente também quer convidar todo mundo. Arena Braga Show, sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Robson e Kelvinson, lá na Braga Show, viu? Todo mundo é convidado. Ô mamãe de selo aqui lá, o rock é doido também, hein, moleque? Fabinho, vamos lançar de primeira mão. Isso. A nova música do nosso Robson. E essa aqui tá muito linda, tá muito bacana. É daquele jeito quando a gente sai da festa. Coração embriagado, pato, pato, pato. Inclusive, cobiçada, essa música aqui é um significado muito grande para as mulheres, viu, Júlio? Aquelas que sofrem por amor, que bebem, escuta. Tenta lembrar do que preciso esquecer. Não vale a pena chorar. Não! Porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu peito. Música linda! Sinto o calor. E se eu beber, esconda um celular. Ela liga. E se eu beber, me tirem desse lugar. Coração embriagado, faz besteira sem pensar. E agora? Eu tô no mega Robson. Robson está... Que comanda? Aqui. E o cobiçado. Tem o DJ Fábio. E o performático. Viviane Batidão. Viviane Batidão e Melly. Alô, Marquinho, é na pressão, meu. Pra se falar de amor. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro Robson e só acordo meio. DJ Daniel Cardoso, já se faz presente com a gente. Tipo assim. Um abraço pra você, viu, Daniel? Obrigado pela sua presença. Rob, meu grande amigo MC Smoke. Tá com a gente também. Rob. Esse é respeitado na área. Rob que nasceu pra mim. Toma, toma, toma. Elton, ele, Vânia, no Benef, doidão. Explode o barulho. E meu parceiro Iago Machado, o Damião do Lopes, motobersa. Toma! Cássio do Nevedo. Ele é a primeiríssima dama Luana com a gente. Luana não, rapaz, é a Luísa. Luana tá do ladinho do fórum. O Robson, quem é Robson? Inclusive a Luísa é a fisioterapeuta da F10, viu, comissário? Robê, quem é Robê? Esse contrato milionário, né, Luísa? Vai pro Robê. Vamos! Aí é contrato. Fechado, meu irmão, bagulho doido. E eles estão aí com a gente. Um, dois, três, bora aí, doidando! Bora, tô me vendo! Ei! Uou! Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Vi. Pra se emocionar, Alexandre Pato! Esse negócio, a sensação do meu pará. Eu sou da equipe, tô me vendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu tô te... E aí, Miau, tá aqui com a gente, um abraço pra você também! Vamos farrear nessa festa muito louca. Vai! Todo bem vindo. O M30 tá na área. Do ladinho. Toma, toma, sou, sou equipe, tô me vendo. Essa é a equipe que agita. Boa Matos, Camila. Tindo, um novo príncipe negro. Parceiro, mamãe. Agita, amor. Sou equipe, tô me vendo. Equipe cachorrinho, Alexandre Pada. Curtindo, um novo príncipe negro. A mega coroa agita o vai, fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Família Chaburi! Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Bora! Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Bozão, quem me chama de cachorro, logo tu quer me arrastar. Bozão, quem me chama de cachorro, logo tu quer me arrastar. Já sabe quem é, né? MC Rick na voz, Demi Super na produção. O bagulho é louco. E hoje, sabadão, aniversário do Juan Jacques, divulgações lá no Palácio dos Bares, junto com o Robson. Premiação Top Mart do estado do Pará, aparelhagem e lançamento do bloco. dos Caixa Baixa. Hoje, Palácio dos Bares, é nós, Juan. Pra cima! Na verdade, explana pra suas amigas. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. Que o Felipe cobiçado é o cachorro da tua vida. E depois de me transformar num cachorro danado, a fim de problema, eu me casei. Primeiro, quero agradecer vocês, viu? Vai, vai. Obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento, vai começar o casamento do DJ Felipe Cobiçado. Felipe, você não. Eu casei. Você não, mas eu. De novo. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. É. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Aí o resultado. No final, olha a merda que eu fiz. Mas no final. O de menor, Biel, Jonathan. Mas, família Roma da Cabanade. Presidente Joelson. É só prestar pra duas coisas e eu vou falar agora. Aí, Cizinho. O saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Eu em casa vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Sabe o que eles estão perdendo? Passizinho, tá com a gente? Família Kennedy. Casei, fiquei feio, engordei, só gastei. Casei, fiquei feio, engordei, só gastei. Cê é louco, truta. Assim não dá não. Ah. Alô, Raulinho, te prepara que domingo nós vamos estar de volta lá no Arém, viu? Domingo, Felipe, lá no Arém. Dessa vez o Bocão vai firme e forte com a gente. Domingão, robô de volta no Arém. Cê é louco, truta. Assim não dá não. Se eu pudesse voltar no tempo, lá no casamento, como que seria bom? Felipe Cobiçado, você aceita se casar com ela? Eu dizia não. Alô, Daniel Cardoso! Manda Mil Project. Dona da razão, assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. A saída é fidesz na voz, Daniel Cardoso. Pedir desculpa, vamos dividir a culpa. Pelo menos dessa vez. Eu tô cansado de pedir pra você. DJ Júnior Eletrizante! Mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. Dona da razão. Pra sua sorte você também é a dona do coração. Dona da razão. Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Meu amigo Balói da capa, cadê ele? A razão. Pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada você dá um jeito de... Bora, Balói! Discussão. Tá cansada de saber que eu sou louco por você. Vamos chocar! Banda 007. O mestre do Uber. Eu te conheço. Gordo da Pracinha, um abraço a você também, tá com a gente. Era onde é. Alô, Mike! Todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui, num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou, meu pai. Alô, João. Cara em cima da tela. Alô, Camilo, espero você subir lá no areia, né, cabeçada? Toca meu celular. Quero ver. Tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Estigra no telão, hein, Fagner. Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feito. Loja SRA Boutique. Essa aqui é minha. No telão do Robson, fechado com a vibe. Me matar, não. Essa internet virou arma na sua mão. Bora! Essa aqui as meninas já conhecem. Já? Eu te falando. Bora ver então, bora ver, bora ver. Romântico. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que... De dois aí já não dá, né, Cabeçada? Vou te ajudar a decidir agora. De dois não dá certo, né, Luana? Vamos lá. Vai. Suponha que eu sou A e ele é o B. que assim vai ser mais fácil de entender. Meu amigo Mike, pera, guarda. Um abraço pra você também, tá com a gente. Alô, Mike! Te leva ao céu, sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Bacana. É que tiro. Pede a música e dança sozinha. Te deixa mole. Barulhices! Da Sacramento aqui com a gente. Acabou sua dúvida. Toma! Li Brasil. E aí? Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Me enganou. Será? E entregou o seu amor a outro qualquer. E aí, performático? Em show me apresentava, eu cantava com amor e fé. Bora, Damião! Eu ganhava meu dinheiro. Iago Machado, pra parceiro. Nossa, meu irmão, Jesus! Com seu gigolô. Ela gasta. Poxa, todo mundo abençoado. O Jesus veio. Ale, e meu parceiro, Topete. Daquela ingrata, eu quero esquecer. Quanto mais bebo, mais eu lembro. E a Lu? Toma aí. Luciene, Luciene, eu amo. A voz da emoção. Bora, Daniel Cardoso! Te vem sofrer, ela tá acabando com você. Isso porque ela se acha na obrigação de te cobrar. O relacionamento que acabou já faz um tempo. Ela não suporta a gente junto. Aí ela descobre todo mundo e não enxerga que a culpada se esse amor não foi além. Camille Juan. Não era amor, não é problema de ninguém. Mãe. Eu queria dizer pra ela que ela é nova e inteligente. MC Smoke. Na frente. Gordinho da Bracinha, Raoni. Feliz como a gente. Só na mãe. Mas ela tá fazendo diferente. Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. E por questão de honra, se eu fosse você, deixava esse enterrado. Você tem que seguir em frente. Supera! Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz ou atrapalha os outros. O gosto dá-lhe um giro no move aí. Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz ou atrapalha os outros casais. Então se ame mais. Não é culpa minha se ele não quer mais. Desculpa aí, colega. Lohane Araújo, a voz da emoção. Fazer o que, né? Eu queria dizer. Bora dançar coladinho. Mente romântico. E vir morar nos meus sonhos. Daquela sequência. De dividir a cama. O Damião dá valor de tomar aquele chope na casa dele. Já imaginei a gente. Segura aí, Fagner, no telão. Lopes de Motopé, assume, tá aqui na área. Com uma minha. Demorou, mas veio no Mano Hobby. Outra minha. Isso porque o Iago trouxe ele. Um jardim de amor pra gente cuidar. Vem comigo! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Bora ver! Eu digo sim e diz também. Que o coração perdeu? Já tá dizendo amém. É, igual tá gravando. Alanzinho, simplesmente romântico. Esse é Mega Robson. Fábio, tu lembra dessa aqui, ora? Vamos tocar sim! Power. Ao vivo, encontrei aqui sonho, pelo Facebook de mais de mil conectado. Diretrição, o Instagram, futuro, ah, não, o Instagram tá fraco aí. Me equivoquei. Do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera dá valor, daquele pegar. Porque a minha vida precisa de ter, perdoa se te fez sofrer. E você? Não quero alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame, lembro do seu sorriso. E você? Volte logo pra mim, onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Que te perdi, toma aí mais uma! E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar! Com toda a magia e encanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Toda canção me declarar. Vai relembrando! Em toda canção vou te falar. E aí? Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Nessa canção. Bora, Montana, chego! Ao mundo vou cantar! Água cheia, chora, mano! Ao mundo vou gritar! E aí? Nunca deixei de te amar! Te quero! E peço pra voltar! E meu parceiro Cláudio tá motorizado aqui com a gente, gerente muda! Também tá com a gente, doidando! Um abraço, meu parceiro Denis Louco! Tá todo mundo com a gente curtindo! Pra se falar de amor, tem que se amar! E você? Eu já vivi o amor! E posso falar? Fala então! Diz! Tudo que eu quero é me refazer. E você diz? Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Geme pra mim agora que eu quero ver! Diz que beijou hoje, parceiro nosso, tá ligado? Alô, diz que beijou! Vem com a gente, garoto. Tu sabe que é nós. Pra falar? Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem? Eu já vivi o amor. Tu já viveu, performático? Posso falar? Bem. Tudo que eu quero é me refazer. Gizinho dos Joados, valeu. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. E você diz? Você feriu meus sentimentos. Oh, bora, mestre Nube! Tá com a gente! Vou encontrar. Procura mim! Outro amor. O quê? Outro amor. Outro? Amor, que vai tocando pra galera curtir, dançar aqui no Ponte da saudade. Essa é a vibe do cobiçado. Robert Tato daqui com a gente, meu irmão mágico. Bora, Robert, bora. Até a tatuagem, viu, Robert? Tem que fazer a cobertura, papai. É contigo. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro. Nego Ney, tu tem? Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que... Bora lá lá, bora lá lá. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. Não! Só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Ô, tatuagem desgraçada, cobiçado. Vamos marcando, lembrando as melhores. A Bia tá ligadinha, começar. Bora, Bia, bora, Bia. Vem te embora, Bia. Meu coração, dentro de mim me chamando. Na solidão, no cenário triste da dor. Procurei você e não acho aquele amor. Em você eu não acho. Procurei você e não acho. Solidão no cenário triste. Alô, Augusto, alô, Fagner. Tudo de novo, o que acabou. Dá de uma valorizada na imagem aqui. Escondei. Vai registrar um momento bacana. Aquele amor que ganhou meu coração. Onde esconder? Essas músicas aqui, o F10 tem uma recordação de muitas maneiras, muitas bacanas. Então te detona bem lembrar. Inclusive, meu grande amigo DJ Guilherme, a voz do carro solo, Guilherme. Essa é da época que nós tocávamos juntos o Jackson. Alô, DJ Guilherme! Perigoso! Não aguento mais esse terror. E a marcante Deton! Alô, Matheus! Como a dependente procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como a dependente procuro você. Um abraço a você, Netinho, também. Tá ligadinho com a gente. Um abraço, meu brother! Da cabanagem que tá aqui com a gente, cobiçado. Sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Robson e Kelvinson na Arena Braga Show. Essa festa promete, viu, John? Vamos, vamos! Se liga aí! Sobre quem tem, sobre quem tem. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei. O Motora lembra quando ele batia carro na volta da mansão, essa música aí. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode... E meu parceiro Patrício da Eco, o Jack do Ladino, alô Patrício, abraço a você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão... O Neto do Grau, valeu Neto! Diz! Não dá! E ela, hein? Sei que dói, só paixão. Não dá, eu amo mais um homem que é quem era. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero. Patrício Deco do ladinho. Valeu! Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Capa da balão. Te juro, amiga, que tentei evitar. Olha, Gil! Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo. Vamos amanhecer no pé hoje. Chegando, bora! Tô de rock hoje. Melhor amiga. Aproveitar a despedida de solteiro. Banda, que prazer. Banda Marvel. O rapaz tá solto. E já já é eletrizante. Chega e detona. Vai preparando aí, Juninho. Passo noites em... Olha o Gurney. Solidão, amor. Olha o Gurney. Vendo suas fotos. Caia no... Fazia tempo que o Gurney não aparecia, né? Estrelas, pensando em você. Que Lala não deixava. Eu entendo, não posso te amar. Por isso tento cuidar. O que me faz chamar o chão? Assisinho, bora pra cima! Da noite, família Kenny! Família Chaburi! Mas ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Deixa pra mim assim! Por isso sou. Bora até a Galove! Quero me arriscar, sei que não é certo, mas não quero te perder. O Neto Pig! O Preto das Massas, Pauli, Pirado do DVD, o Falsão, o empresário Renan, da Conveniência Chaburi. Comissado Pirado é velha guarda. Aqui pra gente, com a gente, no Pirado. Um abraço pra você, assistiu muito com a Fidez. Ele lembra dessa aqui, não tamo? É Sussu da TF pra você. Vai lembrando aí, Jesus! Lembra, lembra! Aquela noite. E a minha alta do ladinho! Ela, o Egidio Luna! O Joe, a Camila, tá todo mundo! Cadê o meu anjo? M40, todo mundo com a gente! E o peru do lado! Esse tempo aí, a lei esperava o Jesus chegar! Não saía da beirada. Se pudesse, eu voltava ao passado. Parava do lado, papai. Pra girar ao contrário, voltava aquele. Acordava só cinco, veio pra beirada. Eu disse, e eu te deixaria. O parceiro, o Ailun, gerente da Pitbull Sport. Aqui com a gente. A gente viveu, eu nunca. Bota Pitbull Sport no telão aí, Fagner. Me dizer adeus. Diz. Foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha, olha. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que... Cara do Botana, Diego já tá emocionado já. Por isso as lágrimas. O Ivan Céu é... E toda a galera aí com a gente do Kelvinson. Eu quero ver. Não é amor. E após essa tem Júnior. Eu quero ver. Não é amor. Não é amor. Olha meu parceiro Gabriel, o Nunes, o meu parceiro Ronaldão, o Negão, fala Bruninho, os moleque fronteira do hobby. Demoraram, mas chegaram, cabeçada. E o Júnior esperou, esperou, pediu, pediu. Me fez voltar a sorrir. É performático, hein? E o meu coração bateu forte. O Cássio tá bem sério esses tempos, né, o Cássio? Agora queria entender o sentido, viu? Diz, amor. Não precisa mostrar assim. Pouco amor. Vendo de face. Doida? Doida. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. E o meu, e o seu? Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. O quê? Porque se for. Bora tomar uma agora, meu irmão. O o show do Rob fica por conta do eletrizante do Pará. Eu vou tomar um chope, eu, Fabinho. Hoje eu chorei no bar ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que não... Tinha procurando performar, sabia? Tinha do meu lado. Grito seu nome, tento desfazer. É quem tá magrinho. Mas não sei como fugir se você... Patrícia da Eco, abraça você, garota. Esse moleque não perde um aqui do Robin. Cheguei no trabalho, um banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. E é com você que eu vou pra onde? Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. E aí? Tudo bem. E aí, vigia? Bruno Estrela. O Bora detonando, detonando mais uma. Alô, Júnior Eletrizante, dá um papo aí, maninho, com a parada.